Panorama Agrícola para 17 de maio de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Vamos abrindo cancha pro tranco serrano, moçada! Abre a gaita, gaiteiro! Olá, ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 17 de maio de 2012, quinta-feira de lua minguante. Um abraço para você. O ditado de hoje é tranquilo como água de poço. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira, crédito fundiário mantém jovem casal no campo em Laurentino. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre pastagens naturais melhoradas. Uma dica que pode mudar o seu dia. Dicas de economia. Tome banhos mais curtos de 5 minutos. Feche a torneira enquanto estiver se ensaboando. Ao escovar os dentes ou fazer a barba, mantenha a torneira fechada. E ao usar máquina de lavar roupa ou louça, só a ponha em funcionamento quando estiver com a capacidade máxima. Fique ligado no Panorama Regional. Pastagens naturais melhoradas. Modelo de desenvolvimento agropecuário catarinense tem alterado a paisagem da região, convertendo biomas naturais em sistemas agropecuários, com perda da biodiversidade e alteração do funcionamento dos ciclos globais, biológicos, geológicos e químicos. Nesse contexto, as pastagens naturais perderam grande parte da sua cobertura original. Estimativas recentes apontam que resta em Santa Catarina aproximadamente 919 mil hectares ocupados por pastagens naturais, representando 9,71% da cobertura original de Santa Catarina. O programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, do Banco do Brasil, dispõe de linhas de crédito para que o melhoramento e manejo das pastagens naturais se configurem como uma alternativa viável para a conservação produtiva dessas pastagens na Serra Catarinense, já que a exploração agrícola em nossa região sofre restrições quanto à utilização dos solos em aproximadamente 70% da área total, em função do que da declividade, afloramento de rochas e pedregosidade. Segundo o pesquisador da EPAGRE da Estação Experimental de Lages, Dr. Cassiano Eduardo Pinto, a correção do solo e a sobressemeadura de espécies de inverno se constituem em uma estratégia para o aumento da produção forrageira. Com a utilização desses insumos, os custos são relativamente reduzidos, uma vez que a amortização do investimento pode ocorrer em mais de 5 anos. E a produção animal pode alcançar níveis em torno de 500 quilos de peso vivo hectare ano. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Programa Nacional de Crédito Fundiário tem ajudado a manter o jovem rural no campo. Você ouve agora a reportagem de Eunir Malgarese com o casal Marcelo e Dilma, que tem um filho Felipe, de 6 meses, e, graças ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, se mantém na lavoura, em Laurentino, no Alto Vale do Itajaí. Um jovem casal, Marcelo e Dilma, ambos com 27 anos de idade. Um começo de vida. Felipe, 6 meses e já esbanja alegria. Uma família que aposta na agricultura como projeto de vida. O Enquanto a maioria dos jovens pensa abandonar o campo e trabalhar na cidade, Marcelo e Dilma fazem exatamente o contrário. Buscam na propriedade rural o caminho para vencer na vida. Transformam sonhos em projetos de trabalho. O que faz desse jovem casal um exemplo para Santa Catarina? Essa história nós mostramos para você agora. Depois de casados, o primeiro desafio, serem donos da própria terra. Etapa vencida por Marcelo e Dilma. Há 7 anos, eles são proprietários rurais. Eles compraram a terra em 2005, uma área de 15 hectares na comunidade Tifa Maracujá, município de Laurentino. Fica na região do Alto Vale do Itajaí. O financiamento veio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, administrado em Santa Catarina pela Secretaria da Agricultura e da Pesca. A gente adquiriu essa propriedade no ano de 2005 pelo crédito fundiário. Então, dali para frente, foi feito os investimentos em cima, né? Colocado para funcionar mesmo a propriedade. Em pouco tempo, tudo estava funcionando. E o mais importante, de uma maneira sustentável. Para isso, Marcelo foi à busca de conhecimento. Fez vários cursos, visitou propriedades, conheceu tecnologias. Nesta trajetória, teve o apoio dos extensionistas da Epagre, que estão aí para ajudar a fazer da pequena propriedade um grande negócio. E o bom negócio mesmo vem lá de baixo, daquelas vacas que pastam tranquilamente. Santo Pasto, que fez a produção de leite crescer e hoje alcançar até 5 mil litros por mês. Na verdade, o casal começou na atividade leiteira a passos pequenos, como um caminho para driblar crises. Marcelo explica melhor. A nossa propriedade começou na produção leiteira faz praticamente uns 3 anos. Por causa da crise no setor fumageiro, isso fez com que a gente procurasse outra fonte de renda para a gente se sustentar, né? Então, como a nossa região é muito rica em laticínios, a gente achou que a venda do leite seria um negócio bom para a nossa propriedade. Você começou com poucas vacas? Ah, eu tinha três vacas. Hoje a propriedade está com 15, né? Toda produção de leite tem como princípio o baixo custo. Por isso, a alimentação das vacas sai dos piquetes de pastagem. Nada de comprar rações que encarecem a atividade. O sistema adotado é o do pastoreio rotativo. Eu acho que em todo o setor da agricultura a gente tem que se especializar. Então, quando a gente decidiu cuidar do gado de leite, a gente procurou então fazer cursos, né, procurar conhecimento para atingir uma produtividade boa. E também, não só em termos de curso, mas a gente tem uma parceria muito boa com a Epagre, a Secretaria da Agricultura. Então, isso tudo nos ajuda a tocar para frente o negócio, né? E ajuda a renda líquida com a produção de leite aproxima R$3 mil por mês. Para o jovem casal que tem ainda outros rendimentos, dá para viver bem e sobra para investir na propriedade. E quanto a isso, Marcelo não se descuida. Está sempre atento às novidades. Ele é um jovem empreendedor realmente, né? Então, tudo que você falar para ele, para fazer na propriedade, ele vai lá e faz, e realmente a gente tem tido bons resultados, né? A gente tem a propriedade dele toda piqueteada, né? Ele está trabalhando com melhoramento de animais, né? Melhoramento genético. Ele tem uma cisterna onde que antes ele tinha toda a parte de exploração do ribeirão, os animais tomavam aquela água que a gente nem sabia de onde é que era, então hoje a gente tem essa água da chuva que aí totalmente disponibilizada, né? Os animais são os animais de qualidade, né? E sem falar do avanço dele nos últimos 6 anos, né? Onde que ele tinha poucos animais, com pouco leite, e hoje a gente já viu no último ano, a gente já aumentou praticamente em 1 hectare e a previsão para o ano que vem é aumentar mais 3 hectares de pastagem. E qual é a combinação de leguminosas que ele tem aqui? Aqui ele está trabalhando com amendoim forrageiro, né? Então hoje a gente prega normalmente aqui na propriedade do Marcelo a sustentabilidade, né? Então hoje ele tem um banco de sementes, um banco de mudas, né? Então, aos poucos, ele está fazendo toda essa parte de consorciação na propriedade, né? Então, quando chove, normalmente ele vem aqui, tira umas mudinhas, coloca num cesto e vai e planta e faz essa consorciação entre leguminosas e gramíneas, né? Enquanto uma vai ajudar a outra, consequentemente também melhorando a produção leiteira. Por tudo isso, a propriedade é um exemplo de que vale a pena apostar na agricultura. E quando tem à frente jovens empreendedores como estes, o sucesso é garantido. A agricultura para nós é o que a gente gosta, né? Então tem que pensar para frente e caprichar para a gente sempre se manter. E a gente vai tentar também fazer com que o nosso filho permaneça na agricultura, né? Você ouviu reportagem de Eunir Malgarese com Marcelo, produtor rural de Laurentino, no Alto Vale do Itajaí. Também falou nessa reportagem o extensionista da Ipagre local, Osney Muniz. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.